diz que tá mudada. Aposentou o copo, não quer mais saber de álcool. Disse que parou, que nunca mais beberia. Jurou pela vida, pela mãe, pela avó, pela tia. Mas é muita tentação. O WhatsApp tá chamando, farra, festas e baladas, pra curar desilusão. Por uma boa causa, toda jura será perdoada. Quando uma saudade maltratava, lembra da boca que era sua. Duvido você não toma um. Quando vi no rádio um modão, ou no bar da esquina da sua rua. Duvido você não toma um. Quando a saudade maltratava, lembra da boca que era sua. Duvido você não toma um. Quando vi no rádio um modão, ou no bar da esquina da sua rua. Duvido você não toma um. Venha no show na percussão. Eu duvido você não toma um. Que tá mudada, aposentou o copo, não quer mais saber de álcool. Disse que parou, que nunca mais beberia. Jurou pela vida, pela mãe, pela avó, pela tia. Mas é muita tentação. O WhatsApp tá chamando, farra, festas e baladas, pra curar desilusão. Por uma boa causa, toda jura será perdoada. Joga a mão pra cima e canta, ei! Quando a saudade maltratava, lembra da boca que era sua. Duvido você não toma um. Quando ouvi no rádio um modão, ou no bar da esquina da sua rua. Duvido você não toma um.